afiada. Corta cabelo, finge que tá tudo em paz. Mas toda sexta na estrada em uma meada, ele troca amor pela noite sem pensar. Três, você não vê o que ele esconde. Sorrisos, promessas, o vento responde. Na garupa da moto ele roda a cidade, mas no fundo do peito tem só saudade. Coração escondido, mas sempre machuca. Tiago vive, mas não acha a lua. Grace espera cheia de alma e dor, num jogo sem valor, vivendo o amor. Os cabelos dela ele corta com calma, mas na alma só existe solidão. Tiago mente, esconde o que sente. Vê sonhar esperando na escuridão. Coração escondido, mas sempre machuca. Tiago vive, mas não acha a lua. Grace espera cheia de alma e dor, num jogo sem valor. Sempre machuca. Tiago vive, mas não acha lua. Grace espera cheia de alma e dor, num jogo sem valor, vivendo.